sintonia, porque tem aí uma nova atração. Rádio Prata, a sintonia do mundo. No programa Roda do Chimarrão, apresentação do amigão Bercy, porque aqui a música não tem fronteiras. Essa solidão, cada pôr do sol, só é coisa de louco. Olha a hora certinha, a gente viu. Agora são 17h20, 17 horas e 20 minutinhos. Esse é o programa Roda de Chimarrão, logo mais na missa. É da Marcela Santa Batista, Santuário da Aparecida. Eu sou Maurício, parte dos meus histórios. Estamos trabalhando aí com a funerária da Chibovani, gente linda, até ser empréstimo, gente nossa, Viva Farma Farmácia, Empório de Competições e também o espaço da Julia Ferro. Botas, casacos, tudo, tudo que você precisa para vestir seus filhos no calor e no frio. Gente miúda, sempre um passo à frente na hora de vestir seus filhos. Gente miúda, mora ao lado do posto central, bem no coração de Nova Prata. O olhar reflete a beleza da alma. Cuide de seus olhos. O oftalmologista Dr. Cassiano Goulart é especializado no diagnóstico clínico das doenças dos olhos, prescrição de óculos, lentes de contato e cirurgia de catarata, assim de convênio, IP Unimed particular. Dr. Cassiano Goulart, o endereço certo para a sua visão, na Avenida Cônego Pérez, 765, segundo andar, fone 3242-7641, centro de Nova Prata, junto ao Hospital São João Batista. Para fechar o programa de hoje, vamos trazendo as últimas, deixando um abraço na sequência a Rocinha do Rio Grande. Obrigado pelo carinho. Sempre contamos, no frio, como pintor, donde todavía no estaba creada lo que llamamos, lo que llamamos ahora como identidad nacional. Repetimos, la figura de Gasco era venía de lo que dice Sarmiento, este chinitre, una bárbara.